Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Jomon, estamos mais uma semana sem o Mario. Ele está Mia, ou Miss in Action. E do meu lado esquerdo está o Lucas. Já estou ativando a verificação dos passos aqui. Eu não entendi. E do outro lado do mundo está o Jefferson. Eu tô fazendo dinheiro antes de atualizar. Esse eu entendi. Esse depois a gente explica. Aqui no Japão, todo lugar tem máquina de refrigerante, né? Ou máquina de bebida. Sim, tipo Tapu Mate Sessions. Isso. Aí lá no meu trabalho tem a máquina azul e a máquina vermelha. A máquina azul tem Pepsi e a máquina vermelha tem Coca, né? Eu sou uma pessoa que eu prefiro Coca-Cola. Não sei vocês. Só que a máquina da Pepsi, ela solta tipo coisa de loteria. Sabe aqueles números de... Quando você compra alguma coisa, ela vem aqueles números como se fosse roleta. Você tem que fazer Sim. quatro números iguais. A bolinha. É. Aí tipo, você compra alguma coisa, se der sorte você ganha, ganha, sei lá, outra bebida. Uma Pepsi. É. A máquina Coca. Isso, não. A máquina da Coca tem tipo bilhete de pontuação, né? Quanto mais você compra, sei lá, você compra 100 vezes, aí sei lá, na centésima primeira você ganha um de graça, né? E apesar de beber Coca-Cola, vocês sabem na qual que eu fui, né? Na qual que eu, tipo, desde que eu entrei e tô no trabalho novo, eu tô... Você tá juntando pontos. Não! Eu tô jogando no negocinho pra ganhar uma de graça. Pera, você tá contra o seu... tá contra os seus princípios de beber Coca pra ficar rodando Lunchbox, é isso mesmo? É isso mesmo, porque outro é mais divertido, né? Porque, tipo, eu vi as pessoas ganhando e falo, eu quero ganhar também, né? Aí quando eu ganhar, eu paro e volto pra Coca, né? Ah, meu, isso é maneiro, mas o gosto da Pepsi, eu prefiro Coca. Eu acho que eu não iria fazer isso mais pelo gosto, porque... Tu que adianta ganhar duas coisas que eu acho ruim se eu posso ter uma que eu gosto, sabe? Não, então, é o prazer da emoção. É, e eu tava fazendo isso, e essa semana finalmente eu consegui ganhar. E eu tô, tipo, e eu fiz as contas, eu tô desde, desde janeiro. Provavelmente foi, sei lá, mais de 100 tentativas. Nossa! Se a máquina da Coca desse 1% a cada iene que você coloca, eu já teria ganhado uma Coca grátis. Ou seja, eu me senti um idiota. Porque se eu acumulasse pontos, eu já teria ganhado. Mas tudo bem. Aí, depois de ter me sentido idiota, o que eu fiz? Continuei jogando na porcaria da máquina da Pepsi. E ganhei de novo. Eu fiquei mó feliz. Ah, então agora você não se sente enganado. Agora deu certo. Você pode sair agora enquanto tá bem, Jeff. Porque a probabilidade tende que você vai começar a errar um monte agora. É, então. Não, é que assim. Eu nem ligava pra aquele negócio. Mas aí, sei lá, tipo... uma pessoa ou outra que eu não gosto no serviço vai lá e ganha. Você fica puto. Agora eu vou ganhar também. Aí, no fundo, deu certo. E agora eu só tô falando que é minha hora de parar. O Jomon tá certo. Boa. Antes que o vício da aposta consuma, porque o vício da bebida já foi, já. Porque agora eu vou poder tomar Coca feliz, que eu já ganhei naquela porcaria daquela máquina. Foi só, tipo, já zerei o jogo. Eu tô muito feliz. Se você é fã de Animal Crossing, a gente tem uma novidade boa aqui pra você. A partir de hoje, dia 27, até o mês que vem, dia 27 de maio, a gente vai realizar um sorteio de 3 amiibos da série Animal Crossing. Vão ser os amigos da Mabel, o Tom Nook e a Celeste. Porém, esse sorteio é um pouquinho diferente. A gente quer ver o talento artístico de vocês, então vocês têm que enviar fotos de um quarto da casa de vocês no jogo, no Animal Crossing. E a gente vai decidir qual é o quarto mais criativo. E o vencedor vai levar os 3 amigos. Eu vou deixar mais detalhes do sorteio nos comentários desse cast e nas nossas redes sociais. Mas eu vou adiantando pra vocês que vocês têm que baixar a camiseta do nosso logo, do Estação 64, e usar no jogo durante a foto, pra gente ver que você é a pessoa que realmente... Você tá participando do nosso sorteio. Eu conto com a participação de vocês, e deixo um aviso. Sejam bem criativos, mas não roubem ideias de outras pessoas, gente. Porque fica feio fazer isso. Falar não roubar, pede pra roubar, Lucas. É, pode ser. Não façam isso, sejam criativos. Desejo boa sorte a todos. E é isso, sejam criativos. Eu só quero denotar que a gente é excelente em organização, porque a gente roda dois concursinhos juntos. Então, a organização é com a gente mesmo. Vê pelo lado bom, a gente tá gastão. Nessa época aqui, que é justamente que é pra ficar gastando em tudo, né? De coisas necessárias. Meio que do nada, a gente teve uma notícia da última atualização do Super Mario Maker 2. E entre as novidades, que foram bastante coisa, a gente tem, por exemplo, a Frog Suit de Mario Bros. 3, a adição de todos os Koopalings, inimigos novos que nem o Mecha Koopas, um cogumelo bizarro, que é do Super Mario Bros. 2, ou seja, pra quem tá querendo representação desse jogo, não foi o nível de ter coisa do jogo inteiro, mas foi apenas o cogumelo, que no Japão se chama, acho que é USA Mushroom, um detalhe engraçado. Faz sentido. É, faz sentido. E o principal, que é um novo modo, chamado de World Maker, que basicamente você faz os seus mundos a lá cenário do Mario Super Mario Bros. 3. Não, é Super Mario World, não é? Então, acho que é um mix de várias coisas. É que as musiquinhas eram do Mario Bros. 3, se eu não me lembro. Ah, tá. Então, eu lembro que eu olhei e falei, isso aqui é Super Mario World. O título é Mario World, sim, as letras coloridas, mas acho que eles misturaram várias coisas. Ah, é verdade, porque você tá criando mundos, né? Então você... Nossa, eu só percebi isso agora, pelo amor de Deus. Mas e aí, vocês jogaram a atualização? O que, que vocês acharam? Então, eu vou querer ouvir de vocês, porque eu percebo que sempre que eu volto pro Super Mario Maker, eu percebo que eu não gosto do jogo. Então, a atualização, por mais que eu considere ela uma atualização boa, tudo... Eu fico um pouco triste na parte que é a atualização final. Eu esperava que esse jogo fosse receber um suporte maior, ou pelo menos mais intenso ao longo desse ano que passou, no caso. Então, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam. Acho que vai ficar com o Lucas, porque eu nem baixei a atualização. Quando você coloca no papel, você vê o vídeo do trailer da atualização, você fala, nossa, que legal, eu nem lembrava que tava faltando tudo isso, né? Aí você fica animado. Aí depois você lembra que é o mesmo jogo que comete os mesmos erros e, tipo, por exemplo, tem uma atualização com um monte de coisa legal que nem essa e não tem nenhum exemplo pra mostrar. Do tipo, a Nintendo não faz nenhuma promoção do tipo, então a gente vai lançar essa atualização. Nesse dia, sei lá, você vai poder jogar uma fase com esses recursos novos que adicionamos, sei lá, dos nossos desenvolvedores, sabe? Não tem nenhuma coisa assim pra chamar a atenção, velho. É tipo, é o jogo-serviço que ela joga na mão dos jogadores e fala, cria qualquer coisa aí, sabe? Tipo, eles não fazem nenhum evento. Eu acho isso muito triste de Mario Maker. Tipo, o problema não é você só adicionar conteúdo, é você não criar evento, não gerar buzz na comunidade. Tipo, sei lá, Splatoon tem Splatfest, Tetris 99 tem os seus temazinhos. Mario Maker não tem nada. Tipo, a gente... É o mesmo processo do tipo, o jogo é bom, mas a gente tem que ficar cavucando conteúdo e não tem nenhum filtro, sei lá, oficial que faria todo mundo, por exemplo, jogar a mesma fase. Então eu acho isso meio triste, acho que esse jogo ele foi mal coordenado. Eu não ligo muito com essa questão de eventos, porque, por exemplo, no caso do Splatoon era uma questão de multiplayer, então eu acho que em conjunto é muito mais legal fazer com outras pessoas. No Mario Maker tem um multiplayer, eu acho muito ruim online, mas eu acho que eles poderiam realmente fazer, que nem você falou, umas telas de exemplo e deixar pra sempre lá pra jogar, sabe? Que nem o modo campanha que tem. Só que, como vê essa atualização, toma aqui 10 fases que nossos desenvolvedores fizeram pra você se desafiar. Isso eu entendo e eu acho que seria muito legal. Mas a longo prazo, acho que esse jogo não vai sofrer. Ele necessita desses eventos. Porque ele sobrevive a partir da comunidade mesmo. A própria Nintendo já viu isso e, meu, deixa a galera fazer tudo. Então, é que no Super Mario Maker 1, eu não sei se no 2 teve essa continuidade, mas eu não lembro realmente. No Super Mario Maker 1, eles pediam lá uns desenvolvedores, sei lá, da SEGA. A gente chama um cara aqui da equipe de Super Mario. Os caras chamavam pessoas de outras equipes e falavam, tem um evento aqui especial com ou os caras da... Era da Famitsu, eu acho, até não lembro agora. Era de uma revista, que eles pediam pros caras fazerem uma fase, então você tinha uma fase especial daquele cara, aquele desenvolvedor. Uhum. Eu não lembro de Super Mario Maker 2 fazendo isso, por exemplo. É, o que aconteceu em Mario Maker 2 foi em redes sociais mesmo. Acho que criador de Celeste, por exemplo, fez tela e jogou no, nas redes sociais, as pessoas foram atrás, então... Mas não pela Nintendo, a Nintendo não incentivou isso. Não, não foi pela Nintendo, foram os próprios desenvolvedores mesmo que fizeram e... Aquele foi aquele buzz do lançamento. Agora, com a atualização, creio que todo mundo que é desenvolvedor famoso deve estar fazendo outra coisa e não vai parar pra jogar Mario Maker agora. Mas falando da atualização, eu tentei jogar um pouco de tudo, né? Eu ainda continuo achando que o problema do Mario Maker é, como o Jeff sempre bate na mesma tecla, né? É que a maioria das pessoas não sabem fazer telas e às vezes fica difícil você achar uma tela boa, a não ser que você filtre pelas que estão mais jogadas. E mesmo as mais jogadas, por exemplo, tem telas de músicas que eu pessoalmente acho muito chato você ficar parado vendo uma musiquinha besta. É legal as primeiras, né? Depois você cansa. É, impressiona no primeiro momento, mas depois fica ruim. E o modo World Maker acho que intensifica esse problema de pessoas que não sabem fazer fases, porque é aquela coisa. O primeiro mundo que eu joguei foi um lixo. Então eu entrei no mundo, a primeira tela foi horrível. E aí eu pensei, eu não vou jogar essa merda desse mundo. Pra que que... Eu achei a primeira tela uma merda. Você acha que eu vou jogar 40 fases desse maluco? Então o que eu tive que fazer é procurar alguém que tem bastantes votos, né? Likes no jogo lá com o coração. E aí sim eu pude jogar um mundo que é legal. O problema é o modo de pesquisa. Eu não consegui achar uma forma de pesquisar legal os mundos. Você pode entrar no perfil de uma pessoa e achar o dela, beleza. Só que quando você entra no modo dos mundos mesmo, é meio que você aperta um botão pra fazer um shuffle... E você tem que lidar com o que aparece na sua frente. Você escolhe um daqueles e acabou. Então a forma de procurar mundos é um pouco pior do que de fases. Mas é... Mesmo assim é um modo interessante. Era o sonho de muita gente que queria fazer mundos de Mario, né? A customização é excelente. Você pode mudar até os ícones das fases. Tem um pessoal que... colocar montanha, né? Fazer todas isso. Essas. Sim, você consegue fazer todo aquele efeito pavão. Deixar tudo bonito o mundo. Só que nem isso tem gente que consegue acertar. O cara faz, por exemplo, uma tela de caverna e coloca o símbolo de água, sabe, no mundo. Aí você entra e você, pô, isso aqui não faz sentido. Então por isso que acho que esse modo deixa muito mais evidente que a maioria das pessoas não sabem fazer telas em mundos. Pelo menos você nem precisa jogar, você já entra, aí você já lhe fala, ah, tá, já tá errado tudo aqui. É. E a adição dos Koopalings é fenomenal, na minha opinião. É um negócio que muda muito porque... Em questão de chefe no Mario Maker, é sempre aquela coisa. O pessoal botava muito o Bumbum e o Bowser como chefe. E acaba ficando um pouco repetitivo. Então, ao adicionar os Koopalings, muitas fases ficam muito mais emocionantes porque são chefes com poderes diferentes, deixa a coisa muito mais diversificada, né? E sim, devo dizer que os sprites que eles fizeram dos Koopalings da versão do Mario World ficaram excelentes. Porque os antigos eram feios pra cacete, sério. Eu tô tentando lembrar eles no Super Mario World. Eles aparecem no Super Mario World? Eu não lembro. Aparece todos, só que é feio demais, cara. Então eles deram um overhaul lá que... Nossa, ficou maravilhoso. Ah, mas aí vai ter o saudosista falando que era a versão original. Aí tá errado. Ah, não. Nesse caso não tem como, não é possível. É, os Koopalings que vão fazer é o que tava lá na tela, né? É, chegar na tela final, aí todo mundo vai jogar todos ao mesmo tempo. Nossa, que brilhante. Agora, com relação ao mundo, é o que o Lucas falou, tipo, é difícil. É, e é aquela coisa, pra quem tá querendo desenvolver, faça o seu primeiro, sei lá, a primeira fase do seu mundo muito boa, viu? Tem que ser a chamariz, porque se for merda, ninguém vai prosseguir pra ver o resto. É, não querem saber qual vai ser o final. É, a primeira impressão é que fica. Com certeza. Outra coisa que eu achei excelente é, pra deixar a versão 3D World muito mais única... Foram a adição de todos aqueles itens que o Mario coloca na cabeça, né? Seja o Bullet Bill que você pode voar, um bloquinho que atira, um negócio de voar, etc. Achei muito legal do Goomba que os inimigos param de atacar você. No geral, aquilo tudo abre uma gama enorme de possibilidades para as pessoas. Eu joguei, acho que um dia depois da DLC, já achei umas fases que eram legais, porque tem um pessoal que já pegou o jeito de fazer e estão acertando. E... infelizmente vamos ficar sem um modo Super Mario Bros. 2 mesmo. Foi só aquele cogumelo. Ah, mas ele serve bastante. Na minha opinião, assim, eu acho que ele serve bastante pra resolver o problema. É que assim, pessoalmente eu acho Super Mario Bros. 2 o piorzinho. Ele é o pior. Então eu acho que ficar sem o modo não, não vai matar ninguém, assim? E eles incluíram em qual modo? No do Super Mario Bros. 3 ou no Super Mario Bros. 1? Ou é em todos? Acho que foi no 3. Eu testei no 3. É que acho que é compartilhado, né? São em todos ali, eu chutaria? Eu acho que todos menos o 3D World. Ah, sim. É. Do 1 até no Super Mario Bros. Eu acho que por ser o piorzinho, é mais traumático não ter, porque ele é o mais diferente. Então, acho que ter ele seria mais legal. Até pra sair da mesmice. Isso, e tem aqueles modos extras, por exemplo, você vê o modo criação, tá lá, Extra Modes. Eu acho que era isso, eu não lembro. Aí tá só o Mario 3D World, tinha um espaço vazio do lado que a gente ficava olhando pensando, ó, vai ser o DLC desse jogo. Agora vai ficar aquela frase em plural e só o 3D World embaixo, sabe? O negócio engana muito. É, então, isso que eu fiquei meio que sentindo, sentido, porque eu achei que ia ter alguma coisa a mais ali, sei lá, nem que eles colocassem um Super Mario 64 ali, que fosse, e aí você vê os negócios meio low poly. Mas a gente não teve nada ali, fica realmente da sensação que era pra ter alguma coisa. É, eu acho que no geral a atualização foi muito boa. Eu acho que ficou, em geral, a vontade de querer ter visto mais. Eu acho que a ideia do Link foi muito legal na atualização 2 e... Faltou a Samus, né? É, então, faltou qualquer outro personagem, sabe? É um negócio que só tem o Link. Especificamente o Link e acabou. Aí tem isso aí de ficar aberto o espaço. Então, teve coisa ali que parecia que ia ter expansão, ou poderia pelo menos expandir, né? O do Link é mais desejo mesmo, mas... parecia que ia ter expansão e não teve. Mas eu acho que, assim, terminarem com o World, eu acho que é o ideal, assim. É o que muita gente pedia. Se você gosta de alguém que cria fase, você consegue ter um blocão lá de fases do cara. E de um jeito que ele pensou como produzir aquelas fases. O meu problema com o jogo sempre vai ser a curadoria mesmo. Eu não aguento entrar numa fase, jogar, clicar pra pegar Super Mario Maker e ficar pensando, ah, eu podia estar jogando uma fase de alguém profissional que fez isso aqui bem. Eu não tenho esse empenho. Aí você compra o Super Mario Bros. Deluxe e foda-se Mario Maker. Que eu acho que é o que a Nintendo, basicamente, é o que ela fez. Ela, tipo, ah, isso aqui não tá vendendo, eu não vou ficar pagando o nego pra ficar desenvolvendo. Se quiser, tenta, sei lá, no Mario Maker 3. Eu acho que isso aí eles meio que abandonaram. No dia 21 de outubro, a Nintendo anunciou que ia lançar o novo DLC, né? Que eles comentaram já, tinham comentado no Nintendo Direct, que ia ser a expansão de abril de Animal Crossing New Horizons. Nessa expansão, a gente teve uns detalhes maiores no Twitter, e aí ela postou no YouTube, se não me falha também. E a gente teve uns detalhes maiores, e já foi lançado, inclusive, a expansão, que vai trazer de volta pro jogo Leaf, trouxe de volta pro jogo Leaf, e o Red. E também a expansão do museu, junto com o Red, já que ele tá... Red é um carinha que trambica... É trambica que se fala? Trambica quadros e obras de arte, em geral. E teve a expansão do museu com isso também. E os eventos do Dia da Terra, semana de casamento e mais algum evento que eu esqueci. A Ilha Mayday. A Ilha Mayday, que eu não entendi até agora o que é. Esse trambiqueiro significa que ele é um ladrão de quadro, João? Não, ele é um... pra mim é mais um é que, sei lá, sabe... Não vou falar traficante, mas parece que é isso, né? Ele vende quadro falso. Ele vende muamba. Ele quer te enganar. Tá especificado que é falso? Não, então, aí você tem que saber o quadro original, ou senão você procura em um guia da internet, e aí você descobre que ele deixa você olhar pro quadro, pelo menos. Então aí você olha pro quadro, você tem que analisar o quadro pra saber se ele é falso ou não. É, tipo, a Mona Lisa tem o braço direito sobre o esquerdo, aí na obra falsa dele vai estar o esquerdo, sabe? É, mas é menos, acho que o da Mona Lisa, especificamente nesse jogo, ela tá com sobrancelha grossa, sabe? Então um negócio assim. Mas tem uns quadros que são menos famosos, que aí eu não percebo, pelo menos. Eu sou um cara bem zero à esquerda em relação à arte. Acredito que com essas atualizações o jogo começa a tomar uma forma mais completa, né? Porque muitas coisas... já tinham nos jogos anteriores. Toda essa questão das obras de arte, a expansão do museu, era coisa que já tinha. Desde o primeiro Animal Crossing. E eu percebi que ainda falta muita coisa. Por exemplo, os giroides, nadar no oceano, que nem tinha no 3DS. E eu acredito que aos poucos eles vão colocando essas coisas. Sim. Por mim, tudo bem. Vai manter meu interesse no jogo. Eu tô jogando diariamente isso aí. Agora com essa expansão, voltei a ter ânimo pra jogar mais ainda, porque eu tava começando a ficar um pouco saturado. Então acho legal. É, isso é algo que, do tópico anterior do Mario Maker, né, era o que tava faltando. Um pouquinho. Eu concordo que é um negócio, tipo, uma coisa que você sente falta depois que você joga o anterior, né, que é o New Leaf. Exemplo, New Horizons tem um monte de coisa que tá faltando ainda. O próprio cara do café, né, eu esqueci o nome dele agora. O Brewster, eu acho. Brewster, é isso. Ele faltando ainda, dá, assim, um monte de coisa que dá saudades, ou que parece que foi downgrade, porque há muitos personagens que tinham loja, essas coisas, agora são ambulantes, né? Eles aparecem justamente pra você ficar interessado em entrar todo dia pra ver se tem alguém novo na cidade. Então eles colocaram os personagens como ambulantes. Inclusive, esse Leaf, que é um vendedor de planta, ele tá aparecendo como ambulante e não tem mais a loja dele que ele vende as plantas. Uhum. É, o carinha dos sapatos, que era o Kix, também tinha a loja dele. Sim, a irmã tinha, né? E ela roubou o lugar de uma mulher de moda também, é. A Labelle lá. É, a Labelle roubou o lugar da Grace. Então é aquela coisa, pra quem jogou os Animal Crossing antes, ainda sente uma diferença, sente falta de vários personagens que ainda não apareceram. Mas eu acho legal as expansões, só que eu fico com a impressão, assim, eu gosto, mas eu fico com a impressão que eu tô esperando pra jogar o jogo que eu comprei no 3DS, versão melhorada completa dele, né? Porque do jeito que Animal Crossing lançou o New Horizons, eu não consigo falar que ele é melhor que o New Leaf. Agora eu sei que eu tenho que esperar numa entrevista que teve da diretora do jogo, em esperar 1, 2, 3 anos, né? Que ela falou que vai dar suporte pra 2, 3 anos de Animal Crossing New Horizons. Então, eu fico com a impressão que eu só vou poder falar que o jogo tá perfeito lá. Isso é mentira, Jomon. É, New Horizons é melhor que New Leaf só pelo sistema mobile dele. Nuke Miles é o que é. Né? O que as pessoas ficam fazendo diariamente. E fazendo e refazendo. Isso aumenta o tempo de jogo. Eu acho que New Leaf não tinha isso. É um sistema... Eu acho que é um sistema... Não sei se o jogo é melhor, mas ele é mais viciante por esse aspecto. É, ele dá um norte pra pessoa, isso eu concordo. Era uma coisa que muita gente reclamava de Animal Crossing, que não tem norte. Acho que só se você mover suas casas e botar item na ilha, sem ser só na sua casa, ele já é melhor que o New Leaf em vários pontos. Sim. O bom é que eu sei que existe um universo de personagens, e aos poucos eles podem ir jogando esses personagens, porque essa primeira... Não foi a primeira atualização, né? A primeira foi do Páscoa, mais ou menos. Sim. Essa atualização nova aí... Ela deixou claro pra mim que eles vão continuar trazendo personagens antigos. Mesmo que seja para eventos pequenos. Aquele próprio casal lá que fazia as construções no 3DS, porque agora você constrói as coisas, não tem sentido ter, né? É o Cyrus e a Reezy, né? Isso. É legal que vai ter o evento de casamento deles. E você tirar a foto ganha temas de casamento. Aí, por exemplo, tem a Katrina, que era uma gatinha que previu o futuro. Pode ter um evento dela no futuro, entendeu? Aí você ganha itens com coisas místicas... Achei legal isso, traz uma certa expectativa em relação ao... Ainda mais... A como eles vão aparecer. Isso, você fica se questionando, nossa, será que vai acontecer isso? Será que vai ter uma lojinha nova? E acho legal com o que você comentou de... No suporte de 2, 3 anos, acho que é uma janela muito grande pra ter isso. E o que você comentou do jogo não lançar completo, eu lembrei de alguns outros exemplos que aconteceram de jogos, né? Mesmo em outras plataformas. Eu lembro daquele jogo Sea of Thieves, eu não sei se vocês conhecem, que saiu pra Xbox. Sim, da Rare. Então, aquele foi um jogo que saiu ultra cagado. Todo mundo jogou e falou que era raso que nem uma poça d'água o negócio. Só que hoje em dia o jogo atualizou tanto que tá num estado muito diferente. É uma coisa que dá vontade de jogar. O Animal Crossing no lançamento já dá vontade de jogar. Então, pra mim, ele lançou bem. E com essas atualizações só tende a melhorar. Eu acho que essa crítica já você tem que esperar pro segundo ano. Eu acho que o primeiro ano eles provavelmente vão fazer os eventos, sei lá. Aí a gente julga no segundo ano como eles reinventaram esses eventos. Tipo, fez o do casamento esse ano. Ano que vem, deveria fazer de novo. Aí vamos ver o que eles fazem pra modificar ou se vai ser mais do mesmo. Mas vai repetir os anos depois disso, né? Então. Eu acho que tem que ir nessa... É, a gente tem que esperar um pouco até ver como que os personagens dos Animal Crossing anteriores se transformaram. É óbvio que a gente tá falando isso de dois players experientes, né? Que já jogaram bastante Animal Crossing no passado. Pra mim, é tudo novo. É tudo, não sente falta de ninguém, todo mundo que aparecer é nova cara, né? É, nova cara e nova cara é tudo lixo. Eu todo mundo da minha ilha. E a parte mais importante da atualização que vocês não tocaram É que diminuíram a porra dos meus juros, né? Eu não posso mais ganhar dinheiro deixando... deixando dinheiro na conta. Que é a parte mais triste. E eu vi muita gente reclamando que... Ah, não sei o quê, esses viajantes no tempo acabaram com os meus juros. O que é uma meia-verdade. É verdade porque provavelmente o intuito foi esse. Só que é o que eu falo aqui. Animal Crossing é um jogo lento. E eles deixaram... É um jogo que não respeita seu tempo. E eles deixaram esse jogo mais lento. Então você tá... Então é coisa de desenvolvedor. Tipo, se você quer seguir essa regra de joga dia a dia, faça mil vezes a mesma coisa, continue nesse mundo. Então, basicamente, o que eles fizeram foi aumentar, diminuindo os juros. Tipo, diminuindo... Você vai ter que vender mais coisa. Então, você não deveria estar reclamando, porque se você segue tão fielmente o que os desenvolvedores querem, eles estão te dando mais do mesmo. É do tipo, não respeite seu tempo, faça a mesma coisa. Nossa, eu tinha esquecido nesse negócio do rendimento do banco. O que você já ter falado, Jeff, que piorou é farmar escorpiões e aranhas, que era um esquema que dava muito dinheiro. Agora eles deixaram... Diminuíram o spawn, né, deles. Isso, deixaram menor. E isso pesa. Então, em geral, eles fizeram aí aquela coisa, né, tirando todas as coisas legais, eles fizeram meio que no oculto, assim, né, sem divulgar patch. Eu acho que eles não divulgaram isso em patch note, né. Os juros, você recebe uma mensagem, né, um spawn de aranha, eu não vi falando, assim, de forma oficial. Mas eles estão tentando deixar, o que é muito burro, porque o jogo já tem um mês aí, então, meio que, o estrago que podia ter acontecido na economia já aconteceu. Já paguei a última dívida aqui, já. Que se foda. Então, todo mundo pagou os preços. Se você for jogar online com amigos que são pau no cu, assim, sendo falando francamente, né? Amigos que vão seguir a cotação da moeda online, vai ser tudo um absurdo de cara, porque todo mundo já tem muito dinheiro e inflacionou tudo. Só que aí agora eles se ferram pra quem entra agora, né? Essa galera que entra agora não vai conseguir pegar tanto dinheiro. Então é meio que, tipo, todo mundo que já abusou disso continua e... O que é uma coisa muito ruim pra fazer em um jogo que tem um save offline, né? Então não adianta muito se resolver a economia desse jogo. Tudo baseado em turnips. Os jovens hoje em dia estão viciados em turnips. Então, só pensa em uma coisa. A gente esqueceu de falar, só faltou uma coisa, que é o negócio do Mayday Island lá, que, pelo que eu entendi, são ilhas que você passa por um desafio, que nem... Eu acho que eles vão tirar todos os seus itens... Aí, por exemplo, você acha uma pedra no meio tipo do corredor... É tipo o Zelda Breath of the Wild? Aquela ilha lá do canto direito inferior? Ah, pode ser. Porque, tipo, são vários corredores, aí você acha uma pedra, você vai ter que procurar um equipamento, comer uma fruta pra estourar a pedra. Sabe, eu acho que é tipo um mini labirinto. Seria interessante. Então, eu acho que é nessa pegada. E no canto, no trailer, tinha aquele gato Rover, que é desde o primeiro jogo. Que é o que te fazia as perguntas. Sim, com olho estranho. A galera pirou quando viu as costas do gatinho no canto lá. É quase um anúncio de Smash, né? E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos essas notícias da semana de forma rápida. Hatsune Miku Project Diva Mega Mix será lançada no Ocidente no próximo mês, e demo já está disponível na eShop. Deu uma demoradinha, eu acho, não deu? Eu sou o cara que mais acompanha, acho que vocês não vão saber, então... Eu joguei algumas dessa série, já acho legal até. Eu tava pensando em comprar esse, só que o negócio do dólar tá tão alto que eu tô com medo de comprar esse negócio. Quanto tempo faz, mais ou menos? Eu acho que lançou em setembro, talvez. Demorou. Pra um jogo de música, demorou, né? Acho que foi meio ano aí mesmo. É bastante. Open Beta de Ninjala está disponível para download na eShop. O beta está disponível no dia 28 e 29. No dia 28 é meio-dia, 1 da tarde. E das 8 às 9. E no dia 29, das 4 da manhã às 5 da manhã. Eu quero ouvir as opiniões do Mario sobre essa demo. Ou Open Beta, na verdade, né? Eu quero ver a coragem de eu baixar isso aí. Não, eu não vou conseguir. Ainda mais ter que lembrar o horário, vai ficar muito difícil. Obrigado pela informação, Lucas, mas pra mim eu vou passar. Mas eu dei informação e vou passar também. Você acha que eu vou baixar pra jogar 4 da manhã Ninjala? Pô, meio dia, Lucas. Vou até aquele almoço com Ninjala. A Nintendo lançou um novo aplicativo, My Nintendo, no Japão, onde você pode comprar jogos, assistir directs e verificar o tempo de jogo dos seus softwares. Uma coisa que eu não vi ninguém abrindo é um software, por exemplo, 3DS do Wii U. Tem um horário desse software lá ou só tem que você jogou esse software? No 3DS tem horário de tudo. Tem um. Não, mas só que no My Nintendo tem os horários também? Ah, eu já não sei. É, eu imagino que sim, João. O bagulho é doido. É, então, porque é impressionante como ele é preciso, ele te dá os dias e quantidade de horas. É muito mais apurado do que o mais ou menos do Switch. Tipo, eles conseguem fazer isso no celular, só que eles não te dão no próprio videogame. O que é muito estranho. É, eu gostei do aplicativo, eu só acho ruim que não dá pra trocar perfil. Né? Tipo, você tem que toda hora dar logout e coisa, você não pode ter dois ou três logins no aplicativo, assim. Você tem que fazer tudo de uma forma bem truncada. Aí depois você tem que, por exemplo, você vai comprar alguma coisa numa Nintendo japonês, aí você tem que trocar pra outra conta, aí fica uma coisa meio confusa. É chato isso, né? Tipo, é tudo muito individual. Mas em geral é um bom. Eu gostei do aplicativo. Assim, pra quem não acompanha, ter aquilo ali e ver o que tá acontecendo de uma forma tipo, bem compacta e todas as informações da Nintendo tá lá. É bom. Só que ironicamente é as pessoas que não vão baixar, né? Tipo, quem acompanha tudo baixa o aplicativo, vê lá, já sabe de tudo. E quem precisava vai cagar pra esse aplicativo. É, pior que é, porque se eu for assistir direct, eu vou abrir no PCzão aqui e assistir. Comprar jogo, não vou comprar por isso também. Eu só tenho interesse na parte do tempo de software, porque do Switch realmente é uma porcaria. Ele não mostra direito, assim, quando você começa a jogar um negócio em uns dias. E você não consegue ver tudo, se eu não me engano. Então isso é legal. Ver os últimos. Sim. Ah, isso é muito, muito, muito ruim. Não sei como eles não fizeram isso no Switch. Mas vamos ver se chega no ocidente um dia. Splatoon 2 terá uma Splatfest bônus. De 22 a 24 de maio, teremos maionese contra ketchup. Esse foi um dos primeiros Splatfest, né? Não sei se foi o primeiro ou foi o segundo esse. É, eu lembro vagamente de ser um dos primeiros mesmo. Que não eram coisas bizarras. Que rolou bastante piada com fluidos corporais. Pior que é. Você acha que foi o primeiro mesmo? Pior que eu nem lembro o que eu votei. Mas eu acho que foi ketchup. Eu não sou muito fã de nenhum dos dois. Mas eu fico surpreso de você tem que escolher, Lucas, escolhe aí. Ah, maionese. Pode ser maionese, vai. Eu acho que eu vou no ketchup também. Mas eu fico surpreso de ver uma Splatfest do nada, assim. É seguir o padrão ARMS, né? Tem a demo. Toma uma demo aí. Toma uma demo. Né? No período da demo, a gente faz o evento que esse jogo era conhecido por. Ou pelo menos o evento que a gente propunha no nosso jogo. Então... É o mesmo esquema de ARMS. Mas não tira muito sentido da última Splatfest que teve lá? Agora a Splatfest final é o ketchup e maionese. E é isso que vai definir o Splatoon 3. É, por ser um replay, acho que meio que não conta. É só propaganda. Esse não é canon. É reprise que os animes estão fazendo atualmente por causa do corona, né? Reprise de anime em vez de conseguir lançar novo. Investidora Value Act... Acredito que a Nintendo será a próxima Disney Plus e injeta o total de 1,1 bilhão de dólares na empresa. Eu não entendi como assim vai ser a próxima Disney Plus. É aquele serviço de streaming da Disney, né? Que é o Disney Plus. Acredito que essa empresa pensa que a Nintendo em serviço de. Não é streaming. Me fugiu a palavra agora. Nuvem. Não, também não era nuvem. Realmente me fugiu a palavra. On Mas demand. Acho que é isso. Eles acreditam que a Nintendo vai ser a nível Disney, sabe? De poder oferecer digitalmente serviços a ponto de ficar um negócio muito, muito grande mesmo. Nossa, esses caras foram loucos aí. Eu acho que... O único ponto de vista dessa frase tá certa é se ele considerar que o catálogo da Nintendo dos jogos antigos é tipo, sei lá, é igual o catálogo da Disney Plus, é tipo... O que seria pra videogames, né? A empresa que mais tempo tá no mercado e as franquias mais duradouras e que conseguem se renovar. Eu acho que é mais nesse sentido, porque, sei lá, você pega a Disney até os... até essa onda deles ficarem podendo refazer os filmes antigos, eles conseguem ganhar dinheiro, né? E é o que a Nintendo faz também, se você for ver com os jogos. Viva os consoles minis. Evento Maximus Cup de Tetris 99 teve tema de Ring Fit. E essa frase foi no passado porque, se você tá escutando esse cast agora, acabou o evento no fim de semana, agora há pouco. Perdeu. Eu não vi o tema, é bonito. Ele tem uma música empolgante. O tema não é tão bom. Ah, então. Acho que eu tô com trauma de Ring Fit, mas depois eu dou uma conferida. ele começa a fazer Tetris, começa a chorar já. Começa a suar, né? E agora, para dar contexto para a frase que eu disse no começo do cast, a Nintendo confirmou que cerca de 160 mil contas foram acessadas ilegalmente. Não é possível mais acessar a sua conta utilizando o Network ID. E eu não lembro mais a frase do começo do cast. É que eu fiz a... Nossa, até eu esqueci. Não, foi a verificação em dois passos que eu fiz. Porque agora eu coloquei nas minhas contas para realmente ficar seguro o negócio. Tem que ver no celular também. É, se você vai acessar sua conta, você tem que acessar um aplicativo no seu celular aqui, e aí com o valor lá, você insere, beleza. Ah, entendi. O Network ID é aquele NNID? É, o Nintendo Network ID. É, e isso aí é do tempo do Wii U e do 3DS, não é? Isso. Essa merda é. Ah. Acho que a informação mais importante disso aí é que mesmo você teve a sua conta hackeada, é que eles não conseguiram chegar no cartão, nos dados de cartão de crédito. O que eu vi, eu não consigo confirmar. É, gente acessando, acho que PayPal ou alguma coisa do Fortnite pra comprar aquele V-Bucks, que é as moedas do Fortnite. Mas eu não sei a que ponto isso é verídico. Mas de qualquer forma, eles conseguiram ver seu e-mail ID, né? E a partir disso, eles podem tentar entrar na sua conta de algum jeito, né? Se você não faz uma senha muito boa também, aí piora. Obrigado por você que ouviu até agora. Não deixe de curtir nós nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente tem conta no Instagram também. A gente tem um servidor de Discord que a gente fica falando besteira e de jogos japoneses, normalmente, e algumas coisas de Yu Hakusho. E lembre-se de participar tanto do sorteio, se você quiser, obviamente, né? Porque esses não são só sorteios, são concursinhos que requerem um pouco de trabalho. Tanto do Fire Emblem, quanto o de Animal Crossing. Eles estão nos nossos feeds nas redes sociais, fizemos as publicações, e estão nos comentários desse podcast, que é o Nintendo 3 número 207, e no Nintendo 3 número 206, se eu não estou errado. Se eu estiver errado, aí é paciência, é nos dois últimos podcasts, no momento que você está ouvindo isso. E eu tô certo, são esses números mesmo. Então é isso, e até a próxima. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.